Caros alunos, dando início ao curso de operador de caixa na página 3, o nosso assunto inicial será a profissão do operador de caixa. Então, como você pode ver em sua apostila, o operador de caixa é o profissional responsável por trabalhar com atendimento ao público, com pagamentos, recebimento de valores, fechamento de caixa e emissão de notas fiscais. Um operador de caixa não trabalha somente em empresas do comércio. É uma profissão extremamente necessária para empresas que trabalham com qualquer tipo de vendas, como empresas de aviação, pedágios, shows, entre outros setores. Para que o profissional tenha um bom desempenho como operador de caixa, é essencial ter atenção, habilidade com contas, gosto pela matemática, agilidade, simpatia, paciência e bom humor. Para atuar como operador de caixa, não há exigências quanto à formação. Normalmente, quando se pensa no varejo, em outros ramos de atividade, são exigidos conhecimentos e competências relacionadas a cada área. No varejo, é importante que o profissional tenha um ensino médio completo, bons conhecimentos de matemática e um curso profissionalizante. Portanto, o profissional de operador de caixa desempenha várias funções, como cálculos, recebimentos e registros de diversos tipos de pagamento de valores, verificar documentos e assinaturas, executa transações financeiras e se ocupa do fechamento do caixa. Porém, uma das suas principais atividades é o atendimento ao cliente, que precisa ser feito com simpatia e educação, tanto com clientes quanto com colegas de trabalho. Então, como podemos ver nesta primeira parte do curso, a profissão do operador de caixa está presente em vários setores e tendo grandes responsabilidades neste setor. Também vimos que para atuar nesta área não necessita ter uma formação específica e sim ensino médio completo e possui algumas habilidades específicas para esta área. Na página 4 de sua apostila, podemos verificar sobre outro assunto de grande importância, sobre a carreira do operador de caixa. Ele é o profissional que recebe o pagamento dos clientes, atende o público, emite notas fiscais, é responsável pela cobrança e checagem dos produtos, realiza o fechamento de caixa. Esta função necessita de organização, responsabilidade, cordialidade e paciência. Afinal, ele se reporta diretamente com o cliente e deve passar uma boa impressão da empresa e de si mesmo. Na sua apostila, poderá ainda verificar as principais atribuições de um operador de caixa. Dentre as principais funções, está o fluxo financeiro da empresa. Afinal, este profissional tem total controle financeiro da empresa. É ele que recebe os pagamentos de bens e serviços vindos de clientes finais, informa valores para os clientes, entende a funcionalidade de cada produto ou serviço, registra a venda do sistema, devolve o troco se houver, emite notas fiscais, registra as entradas e saídas do caixa. Já as áreas de atuação desta profissão são inúmeras e na apostila poderá verificar algumas como supermercados ou minimercados, lojas de departamento no geral, brinquedos, farmácias, drogarias, utensílios domésticos, roupas, acessórios, etc. Aeroportos, casa de show, instituições financeiras, bares, boates, restaurante, transportadoras, posto de pedágio, livrarias, postos de combustíveis, comércio em geral, entre muitas outras possibilidades. Ainda ali na página 6 da apostila, poderá verificar sobre as habilidades e conhecimentos do operador de caixa. Conhecimento é o saber teórico. O conhecimento em geral é tácito, presente apenas na mente do profissional. O grande desafio das organizações é transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito, em um patrimônio da organização. É fazê-lo, fazer parte da estrutura da organização, estar disponível a todos, ser democratizado por toda a empresa. A habilidade é o saber fazer. O ideal seria a junção de conhecimento e habilidade, mas essa combinação nem sempre é possível. Muitas vezes quem tem o conhecimento não é quem executa. A habilidade, em regra, depende de prática, treino, erros e acertos. A prática leva à perfeição, só que quanto mais se sobe na hierarquia, mais teórico e menos prático se fica. Como vimos nesse outro assunto sobre a carreira do operador de caixa, este profissional tem uma vasta área de atuação no mercado de trabalho e possui algumas atribuições, principalmente no refere-se ao fluxo financeiro. E isso exige do profissional algumas habilidades e conhecimentos necessários. Agora na página 8 poderá acompanhar sobre o operador de caixa, imagem da empresa. A frente de caixa, também chamada de ponto de venda PDV, é a área onde os clientes finalizam suas compras, verificando o valor total e fazendo o pagamento devido. A frente de caixa é uma área que deve receber uma grande atenção por parte dos empreendedores. Haja vista que é nela que se concretiza o maior objetivo: finalizar a venda. Toda vez que um cliente passa por ali e faz o pagamento, todos os esforços e investimentos anteriores, compra de produtos, estoques, mão de obra, preparação das gôndolas, entre outros, são transformados em dinheiro para a empresa novamente e promovem a geração de lucro. Sendo assim, se esse atendimento é demorado e ineficiente, por exemplo, corre-se o risco de fazer com que os consumidores desistam da compra e procurem o seu concorrente direto. No cenário econômico que estamos vivendo, a pressão para reduzir os custos é cada vez maior, diminuindo as margens de lucros, para que os resultados financeiros não sejam comprometidos a ponto de ocasionar prejuízos. É necessário adotar medidas que ajudem a tomar as atividades mais eficientes. No que diz respeito ao controle de caixa, podemos citar a conscientização dos funcionários com relação à importância de um trabalho bem feito para o negócio e quais são suas responsabilidades. Melhorar o atendimento ao cliente, visando sua fidelização. Criar metas que ajudam a orientar melhor o trabalho. Treinamento dos colaboradores para mostrar qual é o método correto de trabalho. Como executar os processos, como estorno e cancelamento de produtos. E também das outras equipes. Como cuidado adequado para itens perecíveis, evitando perdas. Já na parte burocrática do controle de caixa, é necessário observar algumas questões importantes, já que o descumprimento pode levar às penalidades como multas. Concluindo este assunto, podemos ver que o caixa é a finalização da compra do cliente, sendo de grande importância esta finalização, para que assim o cliente possa voltar novamente a esse estabelecimento e cabe ao operador de caixa concluir este processo com eficiência. Agora você, caro aluno, poderá ver em sua apostila na página 11 sobre conhecendo a empresa, seus produtos, serviços e particularidades. Neste primeiro assunto, operador de caixa, conheça os produtos que está vendendo ou serviços que estão sendo prestados e também suas particularidades. Uma das principais coisas a fazer quando você vai vender um produto é estudar os pormenores do que está oferecendo aos clientes. Em primeiro lugar, deve-se saber as suas características, ou seja, aquilo que o produto representa. Em seguida, você deve discernir as vantagens, ou melhor, como ele vai beneficiar os clientes em comparação com os itens que são oferecidos pelos concorrentes. O mesmo serve para serviços prestados. Essas informações são fundamentais ao operador de caixa, visto que a qualquer momento ele pode ser questionado em relação a um produto ou serviço por um cliente no ato da compra. Concluímos que quanto mais você souber acerca do produto que vende, o operador de caixa terá muito mais facilidade em solucionar dúvidas relacionadas dos clientes, permitindo que o cliente fidelize realizar as compras neste estabelecimento. Chegando à página 12 da apostila, estudaremos sobre o posto de trabalho do operador de caixa. O posto de trabalho onde trabalha o operador de caixa normalmente é composto por um balcão com vários equipamentos eletrônicos que permitem efetuar a leitura do código de barras ou etiqueta de preço, registro do valor, emissão da nota fiscal e a cobrança e recebimento do valor da venda. Esse posto deve conter uma cadeira estofada com as bordas arredondadas e com regulagem de altura do assento e também do encosto. Isso para proporcionar uma postura correta ao operador. Agora, a nossa próxima abordagem, caro aluno, será sobre os equipamentos de um operador de caixa. Neste tópico, abordaremos os principais recursos disponíveis para o operador de caixa, como computadores, caixa registradora, balcões, esteiras automáticas, impressoras fiscais, impressão de cheques, scanners, fixo ou móvel, para leitura do código de barras, balanças eletrônicas, máquinas para utilização de cartões, no breaks e dentre outros equipamentos que estudaremos a seguir. O operador de caixa é o profissional responsável pelo recebimento dos recursos que entram na empresa, dinheiro, cheques, recebimentos em cartão, convênios, etc. Atendimento ao cliente, emissão de documentos fiscais, entre outras atividades. Também é conhecido como operador de check-out, operador de ponto de venda, PDV, ou apenas caixa. Esses equipamentos devem ser conservados e utilizados corretamente, seguindo as orientações do Manual de Operações do Equipamento, orientações fiscais e orientações contábeis. Nesse momento, na página 15, poderá ver sobre o check-out. Esta palavra em inglês, que remete para o ato de sair, fechar uma conta ou dar baixa em algum tipo de processo. Neste contexto de comércio varejista, a visão é um pouco mais complexa. É o momento no qual o cliente paga pelas compras e deixa a loja. E este processo, como você pode ver, é justamente o operador de caixa que realiza. Localização e espaço disponível. Antes de se definir quais equipamentos serão utilizados, é necessário analisar a localização e o espaço físico disponível. O local de instalação deve ter uma conexão elétrica e outra conexão para a rede de computadores. Agora, ali na página 16, agora podemos ver sobre os equipamentos fundamentais para um PDV. O primeiro item é o computador. Para proporcionar a interligação com os periféricos, o computador deve ter várias USBs e pelo menos uma porta serial. Essas conexões permitirão a interligação com balanças, leitores de códigos de barras, teclados, gavetas, além da impressora, cujo tipo irá variar de acordo com a solução fiscal exigida pelo seu estado. O próximo item é o leitor de código de barras. O leitor de código de barras, também chamado de scanner, é utilizado para a leitura de códigos de barras dos produtos, podendo ser de mão ou de mesa. O leitor de códigos de barra de mão tem um custo menor, porém funciona com apenas um feixe de laser. Já o leitor de códigos de barras de mesa tem um maior custo e é fixo, entretanto, é mais rápido. Como ele tem vários feixes de laser, detecta o código de barras com mais facilidade, permitindo que a mercadoria possa ser passada em várias posições. O próximo equipamento é a balança. A balança é útil para o varejo que trabalha com produtos pesáveis, tais como hortifruti granjeiros, padaria ou restaurante self-service. Dependendo do tipo, ela pode ser instalada diretamente no PDV ou em locais específicos da área de vendas. Nas empresas maiores, tais como supermercados e padarias, a instalação de balanças diretamente nos vários setores proporciona boa eficiência operacional. Ela deve ser do tipo que incorpora a impressora de códigos de barras. O equipamento seguinte, como pode acompanhar ali em sua apostila, é a integração dos dados. Outro ponto de atenção para as balanças a serem instaladas nos setores refere-se à forma de comunicação e integração dos dados. Normalmente, o sistema da balança fica em um computador, sendo que os produtos cadastrados ou preços alterados no software precisam chegar até a balança. Para tanto, é essencial saber se a balança será integrada via cabo ou via wireless, Wi-Fi, que necessita de um equipamento adicional, o roteador. Indo para o nosso próximo equipamento, a gaveta está para uma maior segurança. O ideal é que se tenha uma gaveta conectada ao ECF, quando essa for a solução fiscal de sua loja. Dessa forma, o operador de caixa só terá acesso à mesma quando do fechamento do cupom fiscal ou nas sangrias, suprimentos de caixa e fechamento do operador. Mobreak é o equipamento específico para se manter o ponto de venda em operação. Quando da falta de energia elétrica, outro benefício é o de proteger os check-outs contra instabilidade ou surtos de energia em sua rede. Terminal de consulta. Terminais de consulta são usados para disponibilizar o seu cliente em sua área de vendas. A consulta de preços dos produtos. Os leitores óticos deverão ser dispostos na área de vendas. observada a distância máxima de 15 metros entre qualquer produto e a leitura ótica mais próxima. O nosso último equipamento, mas não menos importante, é o teclado especial. Um teclado especial se distingue do teclado convencional pelo tamanho e pela capacidade de ser configurado, com teclas personalizadas visando aumentar a eficiência do operador de caixa. Propicia uma operação mais ágil no ponto de venda. Finalizando esse assunto sobre os equipamentos do operador de caixa e do PDV, vimos os principais equipamentos utilizados. Lembramos que, dependendo do local, estes equipamentos poderão ser dispostos de apenas alguns ou houver outros mais. Caros alunos, estudaremos agora sobre o atendimento ao cliente e poderá acompanhar a partir da página 21 de sua apostila. Otimizar o trabalho dos operadores de caixa deve fazer parte de todo o planejamento de sucesso de uma empresa. Afinal, esses funcionários são responsáveis diretos por garantir o retorno do investimento. Além disso, capacitar os funcionários também significa diminuir a taxa de turnover ou a troca constante de profissionais. O setor operacional das caixas exige confiança e destreza, e uma alta rotatividade não ajuda em nada nesse sentido. Então, para aprimorar o conhecimento e as habilidades dos colaboradores sobre interação com os consumidores, também é necessário que, durante os treinamentos, sejam passadas informações pertinentes para os funcionários. Veja algumas delas. História da empresa. Detalhes sobre os produtos mais vendidos da loja. Informações sobre promoções e ofertas. É preciso um contínuo monitoramento por parte do gestor, bem com a adoção de feedbacks, para que todos os colaboradores tenham a possibilidade de expor suas dúvidas, sugestões e dificuldades. Quanto antes esse trabalho de fixação começar, melhor para todos. A motivação também é uma forma de garantir eficiência dos funcionários. Por isso, é importante desenvolver e aplicar estratégias que aumentem o engajamento das equipes e os façam trabalhar com mais afinco. Uma das maneiras mais inteligentes de se fazer isso é traçando metas individuais e coletivas. Logicamente, um conhecimento não precisa ficar apenas em um parabéns formal. Você pode demonstrar valorização e apreço pelos colaboradores, oferecendo premiações, por exemplo, descontos em produtos da loja, vale-compras, viagens e brindes. Todo empresário ou gestor que deseja otimizar o trabalho de suas equipes deve ter em mente que os colaboradores da empresa passam, em média, 8 horas por dia no ambiente profissional. Ou seja, sem uma estrutura adequada, ninguém conseguirá apresentar o seu melhor desempenho. Além disso, salas de lazer, de descanso e refeitórios precisam estar condizentes com o tamanho das equipes e sempre apresentando boas condições de uso. Somado a tudo isso, as ferramentas e os equipamentos de trabalho dos operadores de caixa devem funcionar corretamente e receber manutenções apropriadas, permitindo que o trabalho dos profissionais seja executado sempre em alta performance. Como vimos neste assunto, a importância do operador de caixa ter conhecimento sobre a empresa e produtos oferecidos, pois assim é possível garantir o bom atendimento ao cliente. Também vimos alguns aspectos sobre a diminuição da rotatividade de funcionários e para manter os funcionários motivados para garantir a eficiência destes. Indo para nosso próximo assunto, ali na página 25, sobre fechando um atendimento. Fazendo um fantástico atendimento, você chama o cliente, possibilita que o famoso volte sempre, efetivamente, concretize-se. Portanto, assim como a recepção, o fechamento é um momento da verdade com o qual devemos ter extremamente atenção. Ali, na sua apostila, você poderá ver algumas perguntas que poderão ser feitas para lhe auxiliar no bom atendimento com o cliente e, com certeza, auxiliam neste fechamento da venda. Agora na página 26, caro aluno, podemos ver sobre a satisfação do cliente. O cliente feliz com o negócio bem realizado é um dos principais indicadores de um empreendimento de sucesso. Satisfazer um cliente é atender suas expectativas em uma experiência de compra. Um cliente com as expectativas atendidas tem mais chances de optar novamente pelo produto ou serviço utilizado. Para os serviços que surpreendem positivamente, a satisfação pode significar encantamento. Já para serviços que têm como objetivo eliminar algo negativo, o cliente pode sentir alívio. Na página 27 ali de sua apostila, poderá acompanhar sobre satisfação versus qualidade, onde é importante entender que satisfação e qualidade são coisas diferentes. Satisfação tem um sentido mais amplo, ela é mais inclusiva e é influenciada pelas percepções da qualidade do serviço ou produto, pelo preço, por fatores pessoais, entre outros. Qualidade se restringe às dimensões do serviço propriamente dito, além de se relacionar às perspectivas como confiabilidade, responsabilidade, segurança, empatia e tangibilidade. Agora ali na página 28, poderá conferir alguns fatores que determinam a satisfação do cliente, como as características do produto ou serviço, as emoções do cliente, as causas do fracasso ou do sucesso, as percepções de justiça, outros clientes, colegas e parentes que influenciam através de opiniões e experiências. Também na página 30, poderá haver alguns tópicos de um consumidor satisfeito só traz benefícios. Tende a ser mais leal à organização, compra com mais frequência, fala positivamente sobre a marca, é menos sensível às ofertas de preços mais baixos dos concorrentes, é mais colaborativo com a empresa, é atendido com menor custo, melhora o atendimento interno da organização. Neste tópico, vimos sobre a importância da satisfação do cliente. Não restringe somente ao operador de caixa, e sim vários fatores que colaboram. Porém, lembramos que tudo o que vimos sobre o operador, de certa forma, favorecem a fidelização da venda e, consequente, a satisfação do cliente. Ainda ali na página 30, podemos ver sobre as 6 coisas que um operador de caixa não deve fazer, nos quais são. Um operador de caixa atento dificilmente irá dar troco errado a um cliente. Um operador de caixa profissional não irá criar expectativas falsas ou mentir para um cliente. Um operador de caixa esperto jamais irá discutir ou destratar com um cliente. Um bom operador de caixa nunca deixa os colegas de trabalho na mão quando o movimento da lotérica está pegando fogo. Um operador de caixa inteligente não pegará o abandono de troco para si, a não ser que esta conduta seja autorizada pelo seu gerente ou pelo lotérico. Um operador de caixa honesto e eficiente nunca deixará de registrar qualquer venda que vier a realizar. Agora, finalizando o módulo 1 sobre ergonomia NR17, poderá acompanhar a partir da página 33 de sua apostila. As condições de trabalho nas quais os operadores de caixa realizam suas atividades têm sido uma preocupação dos especialistas nos últimos tempos. Um trabalhador será mais produtivo na medida em que esteja satisfeito e motivado no trabalho. E essa satisfação e motivação dependem, em grande medida, das condições de trabalho em que ele desenvolve suas atividades e da forma como ele participa na busca e solução dos problemas, existindo uma relação direta e estreita entre produtividade, satisfação e motivação. A ergonomia é uma ciência aplicada capaz de adaptar as condições de trabalho, as capacidades psicofisiológicas do trabalhador. É definida como um conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e necessários à concepção de instrumentos, dispositivos, materiais que possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia pelas pessoas. É preciso ter um conhecimento adequado das condições de trabalho, tanto dos fatores próprios da tarefa, quanto daqueles que rodeiam o trabalhador, para que se possa realizar uma adequação nas condições do posto de trabalho analisado. Porém, existe uma relação estreita e direta entre condições de trabalho e conservação da saúde dos trabalhadores. A intensidade em que o operador de caixa realiza seu trabalho é muito alta, não só pela quantidade e diversidade de tarefas que realiza, senão pela frequência, o que faz um aumento da carga mental e física dos trabalhadores. As atividades desenvolvidas pelos caixas e supermercados são intensas e altamente repetitivas, tornando-se ainda mais intensas pela introdução do scanner, que ajuda a diminuir o tempo de passagem de mercadorias, mas diminui a atenção ao cliente. Esta alta repetitividade, unida a outros fatores próprios do trabalho, que serão analisados no presente artigo, leva ao aparecimento de monotonia no trabalho e ao estresse. As posturas podem ser mais ou menos confortáveis ou prejudiciais para a saúde, dependendo fundamentalmente das condições de trabalho que tenha para realizar suas atividades. O operador de caixa realiza mais funções além do estabelecido para esta atividade. Em resumo, realizar a quantificação e o pagamento das mercadorias que o cliente está comprando representa aquela pessoa que mantém um contato direto e constante com os clientes. Que de fato é assim. Muitas vezes são realizadas reclamações sobre o atendimento que, na maioria das vezes, recaem nos operadores de caixa dos supermercados, como se fossem eles os culpados de uma determinada situação. Para amenizar todos os impactos dessa profissão, foi criada a NR17, Norma Regulamentadora 17. A mesma trata da ergonomia dos profissionais operadores de caixa e poderá acompanhar a partir da página 36 de sua apostila. Neste tópico, poderá ver os parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Estaremos mencionando apenas alguns tópicos, mas poderá fazer a sua leitura na apostila no qual abrange os demais parâmetros. No item 17.2, é abordado sobre o levantamento, transporte e descarga individual de materiais, no qual estabelece alguns parâmetros sobre o transporte manual de cargas. No item 17.3, refere-se sobre o mobiliário dos postos de trabalho. Já lá no item 17.4, você pode ver sobre os equipamentos dos postos de trabalho. No item 17.5, será abordados sobre condições ambientais de trabalho, no qual estabelece algumas medidas adequadas que favorecem um bom ambiente de trabalho. No item 17.6, poderá ver sobre organização do trabalho. E assim, caros alunos, concluímos o módulo 1 do nosso curso, onde nesse primeiro módulo vimos sobre a profissão do operador de caixa, as responsabilidades, os principais equipamentos de trabalho, a fidelização do cliente através do bom atendimento, a importância da satisfação do cliente e a norma regulamentador NR17 e outros assuntos de suma importância referente ao operador de caixa.